da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Quem foi mesmo Abiatar? Muito bem. Um sacerdote dos judeus que foi obrigado a se refugiar nas terras de Davi para evitar a perseguição do rei Saul. Abiatar ocupou essa eminente posição até o primeiro ano do reinado de Salomão. Este o despojou para colocar Sadoc em seu lugar. Abib, A-B-I-B. Abib, quem foi mesmo Abib? Quem foi esse senhor? Não foi senhor nenhum, muito bem. É o primeiro mês do ano judaico. Quando se colhia o trigo, se comemorava o livramento do Egito graças a Moisés, conforme está no Êxodo capítulo 13. Sempre que se colhia o trigo e se comemorava o livramento do Egito, da casa da servidão, então entrava em jogo esse Abib, primeiro mês do ano judaico. Abidan, A-B-I-T-A-N, Abidan. O que significa Abidan? É claro, está no Velho Testamento, mas a Bíblia tem que ser varrida de ponta a ponta. Quem foi Abidan? Exatamente, príncipe ou chefe da tribo de Benjamim. Era filho de Gedeão. Foi o nono entre os que ofereceram dádivas no tabernáculo. Mas em que livro da Bíblia, no Velho Testamento, aparece Abidan? Exatamente. No livro de Moisés, Números, capítulo 7. Abiel. A-B-I-E-L. Quem foi mesmo Abiel? Espanador na memória, minha gente. Exatamente, avô de Saul. Pai de Cis e de Ner. E qual era a sua tribo? Perfeitamente. Abiel era da tribo de Benjamim. Em que livro ele aparece? Esse nome, em que livro aparece? Exatamente, no primeiro livro de Reis, Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. Agora, esse é mais difícil. Abiezer. Abiezer. A-B-I-E-Z-E-R. Quem foi mesmo? Exatamente, um dos 30 valentes que o rei Davi teve no seu exército, general comandante de 24 mil homens. Abiezer, vocês vão encontrar no segundo livro dos reis. E Abigail? Muito bem, mulher de Nabal. homem rico e poderoso, que negou a Davi o socorro que este lhe pediu. E por esse motivo, o rei prometeu a si mesmo que o mataria e destruiria toda a sua casa. Mas Abigail, aprontando sem demora um generoso donativo, foi rogar a Davi que abrandasse o seu furor. E aqui para nós, ela alcançou o que queria, pois, além da sua natural eloquência, era dotada de uma rara formosura. Tanto assim que, quando morreu Nabal, poucos dias depois, Davi se casou com Abigail, e ela lhe deu um filho com nome bem diferente, bem singular. Qual era mesmo o nome do filho de Abigail com Davi? Eliabe. Exatamente, Eliabe. Aparece no segundo livro dos Reis, capítulo 3.